andrecedesmoral.com.br. Nosso lance tem efeito ioiô. Pela décima vez cê foi e voltou. Em cada ida eu sofria, em cada volta uma recaída. Bate um papo com seu coração, decide logo e segura minha mão. A gente junto é fechamento, não te vejo longe nem em pensamento. Amor de verdade não vuelve, quem es de verdade não se va. Para que se pegue e suelta, mi corazón ahora está pidiendo paz. Amor de verdad no vuelve, quien es de verdad no se va. Para que se pegue y suelta, mi corazón ahora está pidiendo paz. Feito ioiô, pela décima vez cê foi e voltou. Em cada ida eu sofria, em cada volta uma recaída. Bate um papo com seu coração, decide logo e segura minha mão. A gente junto é fechamento, não te vejo longe nem em pensamento. Amor de verdad no vuelve, quien es de verdad no se va.